Chegou a Jovem Black, mãe. Alô, Luquinhas, esse solo é pra ficar na sua mente, pai. Tem que respeitar, respeita, vem. Acordei de madrugada pra fazer o sexo. Vou ler uma da forte pra me dar disposição. Vou botar de frente, vou botar de costa. Te dar tapa na bunda, te meter com emoção. Acordei de madrugada pra fazer o sexo. Vou ler uma da forte pra me dar disposição. Vou botar de frente, de costa, vai. Ó, oh, toma penetrada do seu pitbull latão. Toma penetrada do seu pitbull latão. Toma penetrada, toma penetrada. Toma, toma sua gostosa, sei que tem disposição. Toma penetrada do seu pitbull latão. Toma penetrada do seu pitbull latão. Toma penetrada, toma penetrada. Fala pra mim, Mili, fala, mãe, vem. Vem me dar penetrada, seu gostoso. Vem me dar penetrada, seu gostoso. Vem me dar penetrada, seu gostoso. Eu fico maluca como você bota tudo. Vem me dar penetrada, seu gostoso. Vem me dar penetrada, seu gostoso. Vem me dar penetrada, seu gostoso. Eu fico maluca quando você bota tudo. Vem me dar, vem me dar, vem me dar, vem me dar, vem me dar penetrada, seu gostoso. Eu fico maluca quando você bota tudo. Vem me dar penetrada, seu gostoso. Vem me dar penetrada, seu gostoso. Vem me dar penetrada, seu gostoso. Eu fico maluca quando você bota tudo. Acordei de madrugada pra fazer o sexo. Forte pra me dar disposição. Vou botar de frente, de costa. Rafa Suf gosta. Acordei de madrugada pra fazer o sexo. Vou levantar forte pra me dar disposição. Vou botar de frente, de costa, de costa. Vai, ó, toma penetrada do seu pitbulladão. Toma penetrada do seu pitbulladão. Toma penetrada, toma penetrada. Toma, toma sua gostosa, sei que tem disposição. Toma penetrada do seu pitbulladão. Toma penetrada do seu pitbulladão. Toma penetrada, fala pra mim, Mili. Fala, gostosa, fala, fala. Vem me dar penetrada, seu gostoso. Vem me dar penetrada, seu gostoso. Vem me dar penetrada, seu gostoso. Eu fico maluca quando você bota tudo. Vem me dar penetrada, seu gostoso. Vem me dar penetrada, seu gostoso. Vem me dar penetrada, seu gostoso. Eu fico maluca quando você bota tudo. Vem me dar, vem me dar, vem me dar, vem me dar, vem me dar penetrada, seu gostoso. Eu fico maluca quando você bota tudo. Vem me dar penetrada, seu gostoso. Vem me dar penetrada, seu gostoso.